Lá vem chegando o verão, no trem da Estação da Luz. Entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Venha ver como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. A capital do trabalho, a Estação da Luz, é o monumento de São Paulo, a banha da cidade, a terra da garoa, o Teatro Municipal, mais de 12 milhões de habitantes. A Avenida Paulista é um marco da arquitetura de São Paulo. Céu azul, sol forte e um mar de gente. São Paulo, boa parte da história do Brasil começa aqui.